Azul 4062, solo 05. Continue o táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 4062. Aproximando o céu da Alfa, azul 4062. Seu para o gate 01, via Juliette, o azul 4062. Juliette 1, 4062. Boa noite, Torre Salvador, é gol 1172, ILS da pista 10. Boa noite, gol 1172, livre pouso na 10, vento é 1-0 graus, 612 de nós. Livre pouso na pista 10, gol 1172. No 172, no solo 119, livre táxi, via Alfa, e chame antes da Juliette. plantão é o 02, prossiga pela Juliette, o gol 972. Salvador, boa noite. O Azul 6908 no LS X-Ray, pistão na zero. Azul 6908, boa noite. O ajuste é 10 no 6. Tá livre o pouso, não, 10. O vento 130 graus, 612 nós. É livre o pouso, 10, Azul 6908. Salvador, boa noite, Stan 3891. Boa noite, Stan 3891. É o número 2 para o pouso, ajuste 10 no 6. Aguarde a pista livre. Sim, estabilizar com o tráfego da Azul e com o campo, aguardando instruções 6908 no solo aos 42. Prossiga o táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. A posição é a 07 do pátio 3. O 6908 da Azul. Segue táxi Alfa e Kilo, pátio 3, posição 7. 6908, virado do Norte. Boa noite. Eu TAM 3891, livre pouso na 10. Meta é 140 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso, 90, TAM 3891. O azul 6908, a sua posição aqui foi mudada para 05. Fique atento ao sinalizador no pátio. Ah, sim, continuando para 05, tá? Obrigado, viu, né? Torres Salvador, TAM 3152, externo, baixado, checado. TAM 3152, aguarde pista livre, ajuste no 06. Aguardo. TAM 3891, no solo aos 44. Eu falo só os 44, prossiga o táxi via Alfa e Juliette para a posição remota 1 a 12, remota 12, aqui do pátio principal. TAM 3891, seguinte, Alfa e Juliette para remota 1 a 2, TAM 3952. E o TAM 3152, está livre o pouso, 1-0, venta 1-30 graus, 8-9. Livre o pouso, 1-0, TAM 3152. O 6908 informa que o Bairro da Semana a gente já se correu aqui. Ok, siga as instruções do mesmo, 6908, tenha boa noite. Valeu, obrigado, boa noite. Terra do Senhor do Bonfim, este é o Gol 9792, Sinop, baixado pra lá. Bom dia, Gol 972, é aqui mesmo. Aguarde pista livre, o ajuste no 0 no meio. Acha é babá, 1-0 no meio, Gol 972. É nenhuma. TAM 3152 no solo aos 47, prossiga o táxi via Alfa e Juliette, o portão é o 612. Alfa e Juliette para o 612, TAM 3152. O Gol 972 está livre o pouso, na 10, venta 1-40 graus, 612 de nós. Copiou o Gol 1972. Gol no 972 no solo 50. Prossiga o táxi via Alfa e Juliette para o portão 04. Alfa e Juliette 04 no 972. Torre Salvador, Tato 3170, ILS 10. Tá 3170, bom dia, livre pouso na 10, vento é 10 graus, 629. Livre pouso 10, 13, 170. Oscar Tango Vitor, livre o acionamento e reposta táxi.